Provérbio X está chegando. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Jesus Cristo no comando. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cobertura, um microfone, um verso, é tudo que eu quero. Uma sequência de rima, um arregaço no inferno. Fuzilando de frente, meu raciocínio é fervente. Espada incandescente, ao som possui minha mente. Palavras atravessando fortaleza da alma. Impacto fulminante, cirurgia sem trauma toda. Podridão humana e tantos anos de destruição. Tudo consumido por alguns minutos de oração. No rosto dos poderosos, a expressão do espanto. O olho do incrédulo vê, mas não está acreditando. A verdade só entra no coração. Sete, eu sinto a advertência, se rendo. Caso contrário, eu ouço a realidade e treino. O ungido do Senhor é quem diz: ninguém pode deter, ninguém pode impedir. Toda honra e toda glória que foi roubada, pelo amor, pela dor, será resgatada. Mesmo se estiver muito distante, provérbio X. Máquina de longo alcance, vai te atingir no fundo da tua ferida. Rompe a barreira do som da macabra sinfonia. Até essa orquestra desafinar, até o aplauso do louco cessar. O maestro do mal no final vai queimar. Pranto e ranger de dentes, dia e hora marcada. Toda força contrária será massacrada. O fôlego da levada e toda a soberania pertence ao Senhor do ritmo e da poesia. Provérbio X está chegando. Aquele cara mudou repentinamente, jogou tudo pro alto, mais que nada. Nem dinheiro, nem fama, paga uma vida restaurada. Pela paz de espírito, quanto será que custa isso? A proteção de um Deus vivo, quanto será que custa isso? Cobertura da favela, menos dormir em uma cela. Se liga, mano, com Jesus não acendo vela. Vermelho ou preta, não sirva nenhuma seita. Aceito a Jesus e ele me aceita. Aos que pediram a Deus por mim, meus agradecimentos. Aos que queriam me ver prostrado, eu só lamento. Sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que me curou e enxugou meu pranto. Não sou ateu, sigo a Cristo e não me cismo. Mateus 28:19, verdadeiro batismo. Eu denuncio, eu sei isso, agride o inferno. Palavra sagrada, granada, armadura de ferro. Outro dia eu vi fulano reclamar, que já cansou de falar e ninguém escutar. B-boy Emiliano, e só viu piorar. Sua esperança é um cadáver, não quer mais tentar. Oásis que não passa de uma miragem linda. Velhas promessas enganosas, areia movediça. Pesadelo por trás da fantasia. Espelhos mágicos refletindo suas mentiras. Até desfez o grupo, está desiludido. Não entendeu que não existe mudança sem Cristo. Já viu tudo no rap, só não viu que queria brigar no baile. Morte no baile. Mas no baile do Senhor tem restauração de vida. Se liga no esquema, da rima sai o tema. Rap gospel nacional, solução e não problema. Sou renegado das antigas, do império da sorte. Passo ileso por dentro dos domínios da morte. Abra um caminho, dê mais espaço pra confundir os fortes. É que Deus usa os fracos. Aperte o play, aumente o PA. Provérbio X está chegando.